Lucas é um jovem estudante universitário e já pensa em economizar, mas não encontra um lugar onde possa aprender sobre investimentos. Paulo quer abrir um negócio, mas tem medo de não saber lidar com a etapa inicial do seu empreendimento.